início do fim, será que é o fim? Andando pelas ruas, já dá pra sentir. O caos tá instalado, tá indo pelo ralo. Minutos a seguir, segue o desabafo. Amigos se perdendo, laços se desfazendo. Brigas e intrigas, a todo momento. Falando de política, já vem uma briga. A falta de comida, aumenta a intriga. No chão escorre a vida, caído na esquina. Mais um que se afundou, na droga e na bebida. Enquanto isso em cima, passa a criancinha. Aquela cena mudaria sua vida. A mãe olha da porta, tá ventando lá fora. O filho chega sujo, tá vindo da escola. Hoje não tem aula, o ódio tá na alma. Agora é vingança, só esperar a hora. Vizinhos vem olhando, PM aproximando. Esperando ajuda, família agonizando. Só mais um caso de beco de favela. Todo momento acontece alguma cena. Naquele mesmo dia, a tia da escolinha, antes de trabalhar, dispensou a criancinha. Apenas de um mês, no prédio do burguês, a empregada olhando, fingindo que não vê. Enquanto isso, o pai, de folga com seu filho, no quarto é consumado o porquê do suicídio. Sem aguentar a dor, só ódio e rancor. Pulando de uma ponte, o segredo ele guardou. A filha se cortando, nos cantos se sangrando, achando o escape no escape escapando. Dentro do cemitério, drogas e muito sexo. A alma já entregue, vivendo o inferno. O humano do outro lado, catando papelão. Saindo do seu corpo, os vermes caem no chão. O morador de rua, morto foi encontrado. No corpo, a evidência de que foi espancado. Fumando uma pedra, um ex-presidiário. Sem oportunidade, mais um vapor do tráfico. Contando seu passado pra um evangelista. Falando o motivo que entrou nessa vida. Ouvindo atentamente, não dá pra acreditar. Ensino superior, tinha aquele rapaz. Aos vícios se entregou, a dor amenizou. Agora sobrevive esperando o Redentor. Raciocínio consciente. Lucão na voz. Danças, batendo na sua porta. Lembranças de vários dias ruins. Postura firme, se você entortar quebra. Nada é pra sempre, e tudo tem um fim. Vários rolês, várias ciladas. A noite e a branca são duas aliadas. A maldade chega com quem não quer nada. Quando cê percebeu já foi, e não sobrou nada. Amizades que só te oferecem o mal. Na real pegam você no seu momento de fraqueza. Te oferecem tudo, quase o mundo, quase. Mas só querem te ver na sarjeta. Cuidado, bro, com quem você anda. Judas era íntimo e não um estranho. Então levanta a cabeça, não esqueça na hora que lombra. Que o barco tomba, os amigos te deixam. Só sua família fecha. Fecha, fecha. Eu sei, você pode mudar. Você pode mudar. E o mundo nunca vai te ajudar. Nunca vai te ajudar. Eu sei, você pode mudar. Você pode mudar. E o mundo nunca vai te ajudar. Te ajudar. Lute para viver. Mude para vencer. Tenha fé no nosso pai, ele tá no poder. Cuide bem de você, nele cê pode crer. A força vem de Deus, ele criou você. Deus disse assim, olha pra mim. Fé pra na mim. Caminhada, esse não é o seu fim. Não é, não. Temos o livre-arbítrio, as páginas em branco. Vamos transformar essa história de um vinda louca em um novo conto, um novo mano. Mano, mano, eu sei, você pode mudar. Você pode mudar. E o mundo nunca vai te ajudar. Vai te ajudar. Eu sei, você pode mudar. Você pode mudar.